A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Solucionar problemas apelando ali para as vias de fato é algo comum, acho que em todos os seres, né? Desde os cachorros vira-latas até os pardais e tico-ticos. Sempre foi uma coisa muito natural ali, acabar resolvendo uma desavença na base da porrada. E com os humanos nunca foi diferente, e essa necessidade de tirar ali as diferenças com bons catiripapos sempre esteve presente ali no nosso código genético. Quem não foi protagonista ou um espectador de uma briga infanto-juvenil ali na porta da escola? Isso geralmente acontecia, Walter, depois de uma frase apocalíptica, que era aquela, te pego lá fora. Tem um filme, né, Teenage Movie aí, que tem inclusive esse mesmo nome, que a trama se passa o tempo todo, o moleque se cagando, que no final vai tomar um corretivo foda do espancador. E o Piero era o aglomerado de jovens ali alucinados por sangue, ficavam se juntando ali pra presenciar aquele espancamento na saída da aula. O que acontecia? Uma dupla de garotos ou uma dupla de garotas ficava bem pertinho assim, tipo foto de UFC. Né? Fome, encosta aqui, exato. Começa você, começa sempre, você. E sempre tinha um filho da puta que empurrava. Isso, exatamente. Aí um dava com o nariz do outro, então a primeira pancada sempre era uma narigada. A briga ela ia quê? Até ou um arregaço, ou a hora que a coisa começava a tomar proporções de quase morte, aí a turma do deixar disso, né, dava um jeito de apartar. Não. Às vezes não. É. A proporção era ali, geralmente 90% das brigas eram entre garotos, 8% entre garotas e 2% eram intersexuais, né? Eu não sei quanto a vocês ouvintes, mas eu presenciei muitas tretas dessas aí na porta da escola. Mas devido à flacidez das minhas nádegas, eu nunca me envolvi em nenhuma delas. Eu tinha muito medo de entrar numa briga e apanhar. Mas havia uma outra categoria de brigas infantis, que também eram muito comuns na nossa época, eu acho que até hoje ainda são. E nessas eu participei e por sorte ainda não havia ali uma lei Maria da Penha, pois eu sempre brigava com garotas e o componente o componente cruel dessa briga é porque essas garotas eram minhas irmãs. Que maravilha! E nessa edição do Agente 86 é dessa resolução de diferenças na base da porrada entre seres consanguíneos que nós vamos falar. Walter Rezende, briga entre irmãos. Quero saber se você se envolveu em alguma. Eu brigava muito com a minha irmã. Ah, é? Porque meus irmãos, o gap etário entre eu e meus irmãos era maior. Havia uma idade, mas você é o caçula, né? Sim, exatamente. Um caçula temporão. Então, com a minha irmã, cara, a diferença é de 2 anos. Ah, aí, então, aí era... Igual eu com a minha era de 3 e pra outra de 6, mas aí era uma loucura. Mas a de 6 era mais fácil pra você espancar. Isso. Isso é bom. É, mas tem um componente, né? Nesse caso, o mesmo com você, assim. Geralmente caçula é protegido pelos pais. Exatamente. Né? Então, a minha irmã era mais velha e tal, mas... Cara, eu me lembro de uma coisa que eu achei engraçado. Engraçado hoje, porque na época, o meu potencial de guardar rancor é absurdo. É grande, é grande. É muito grande. Guardava por muito tempo, você não... Eu me lembro de uma vez... Sua mãe não fazia, dá a mão pra ele agora e tá resolvido. Minha mãe, ela nunca me bateu. Olha só. Nem meu pai. Isso explica muita coisa. A minha irmã já apanhou. Olha só. Mas a minha mãe nunca me bateu. Eu lembro que a minha mãe falava assim... O dia que eu for bater em um, se o outro estiver ajoelhado rezando, vai apanhar os dois. Olha não só. Importa o que estiver fazendo, um pode estar enfiando guarda-chuva num cu de um cachorro e o outro numa conferência da ONU pela paz mundial. Vai os apanhar. Dois vão apanhar. Aí, eu me lembro uma vez, tava na cozinha minha mãe e a minha irmã e eu parei e eu comecei a remoer uma história antiga na minha cabeça. Uma história que... Eu, minha mãe e a minha irmã entramos num táxi e a minha irmã foi pra janela. Isso era uma questão pra briga. Já tinha se passado muito tempo. Aí na cozinha eu comecei a remoer aquilo, sem falar nada. Fui lá e dei-lhe uma porrada na minha irmã. Ela, na frente da minha mãe, É óbvio que eu fui castigado com alguma coisa, não lembro o quê, mas ela tomou uma traulitada sem saber. Sem saber o motivo que isso fazia décadas. Aí depois a minha mãe veio perguntar pra mim o que foi, porque você espancou ela desse jeito. Aí eu fui contar a história. Mas quando isso? Sei lá, há 2 anos, não sei. Então, mas essa questão do filho mais novo ser protegido, sabe que os psicólogos dizem que esse é um dos motivos para as brigas entre irmãos. Que geralmente há uma diferenciação por parte dos pais para proteger o mais novo. No caso, você que nunca apanhou, na minha casa, minha irmã mais nova também, ela não apanhava. Mas a minha irmã, ela apanhou, mas foi uma ou duas vezes no máximo. Então, mas mesmo assim já foi o suficiente para botar na balança ali. Ah, Valdir nunca apanhou. É verdade. Porque se você não apanhou dos seus irmãos, cara, pode ter certeza que eles tiveram muita vontade. Se você, principalmente, é um filho mais novo da família. Como eu disse, a própria psicologia diz que isso é culpa dos pais, né? Que dão uma proteção maior ali para os filhos mais jovens. Isso já começa desde quando nasce, né? Você está na casa de alguns anos e nasce aquele que toma a tua atenção, obviamente que você vai querer espancá-lo. E há muitos casos de irmãos querendo já matar bebês. Matar o bebê, muitos casos acontece. Agora, eu e as minhas irmãs, a gente brigou muito também, cara. E geralmente eu me dava muito mal, porque eram as duas contra mim, assim. E não só na base da porrada, porque eu acabava me dando mal também. As duas ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo. O King Kong e o King Konguinho do Astros do Rim, que tinha dar um tapa na mão pra trocar, pra revezar. Não, acabava apanhando as duas ao mesmo tempo. E aí, na hora de fazer aquela lamentação toda pra mãe, principalmente, né? Mas foi ele e eu acabava me dando mal e acabava sendo espancado pela minha mãe também. Mas geralmente as discussões começavam por conta de bobagens também, né? E você falou aí de sentar na janela do táxi. Um outro caso clássico na nossa casa era quem queria sentar num lugar X na cadeira na hora de jantar. É, e isso também causava um problema, porque ali ninguém tinha um lugar definido, ou pelo menos ninguém conseguia ter um lugar definido. Não dá pra fazer um sistema de rodízio? Deveria, né? Se os pais administrassem melhor ali. E outra briga que aí entre as duas meninas, que eu percebia que acontecia bastante, chegando um pouco mais pra adolescência, é por conta de roupa, né? Fulana pegou roupa de tal, não sei o quê. Isso não aconteceu. Ô mãe, o Alexandre pegou minha saia e foi pra escola. Isso nunca aconteceu. Não, não que eu me lembre. Mas agora, a minha irmã, a supracitada aqui, Amanda, ela sempre foi muito invocadíssima, assim. E a Amanda tinha um porém. Além de brigar, de querer grudar no cabelo ou de dar uns tabefes, qualquer coisa que tivesse o alcance das mãos dela, ela arremessava, assim. Então eu, sei lá, ali, recebi muita sapatada. Uma bigorna. Era possível. E uma vez, eu não lembro o que foi que eu atazanei pra ela correr atrás de mim, com a tesoura. E ela veio com a tesoura fazendo aquele chac, chac, chac, chac, chac. Eu achei que ela ia me matar, porque ela tinha sangue nos olhos. E eu correndo alucinadamente, aí da minha casa tinha uma área que era um pouco alta, e eu resolvi pular. No que eu bati no chão, eu caí de boca aberta, e eu bati o queixo no joelho, e eu fiz um talho na língua, meu amigo. Gigante. E a minha irmã com a tesoura, que eu acho que a intenção dela talvez fosse até cortar a minha língua. Aí foi aquela desgraça pra correr pro hospital e tomar pontos na língua, veja você. O Alexandre, o ouvinte João Marcos Arruda nos escreveu um e-mail, vou abrir aspas aqui. Eu e minha irmã Vanusa, uma vez começamos a brigar por uma bobagem, mas que quase virou tragédia. Na hora do pânico, já me imaginava como manchete do Aqui e Agora. Irmão, assassino, afoga a irmã no cocô. Meu Deus, o que tá por vir, hein? Estávamos numa praia da represa Guarapiranga e ela fazia uns castelinhos com areia preta. E sem querer, acertei uma bolada no castelinho e ele se desfez. Ela veio enfurecida para cima de mim e nos atracamos. Estávamos numa área mais suja da represa e o lodo era espesso e preto. Pois não é que grudei a Vanusa pelos cabelos e enfiei a cara dela numa lama. Ela parou de se mexer, aí gelei. Depois de um minuto daquela pinéia fedorenta dela, ela se levantou e correu pra minha mãe, que estava um pouco distante e com a cara cheia de caipirinha de pitu. Que desastre. Que tragédia suburbana, hein, cara? É, cara, porque, ó, praia do Guarapiranga, hoje tá até um pouco mais limpo e tal, né, cara? Mas cara, já foi um problema. Que merda é essa? Que o conceito de diversão é ficar chafurdando numa lama com lodo e bosta? Vou voltar aqui no meio dele. A minha mãe não tinha percebido a quase morte da filha. Até hoje Vanusa me cobra isso e me sinto muitíssimo mal. Tá bom que ele se sente mal expondo a irmã dele a um vexame no podcast com milhares de ouvintes. Então, até hoje me sinto muitíssimo mal. Uma por quase matar a minha irmã e também pela diversão pobre que era essa de ir na represa do Guarapiranga, quando ainda era mais poluída. Pior é que a gente bebe aquela água. Já pensou nisso? A gente tá falando da bosta, do lodo. A gente bebe todos os dias a água daquela represa. O Lauro Souza também mandou um e-mail aqui pra gente. E abre aspas aqui. Na minha rua tinha um terreiro de Umbanda. Que beleza! Em um dia de Cosme e Damião, a mãe de santo distribuiu guloseimas e brinquedos para a molecada da rua. Outra instituição é no dia de Cosme e Damião, era você correr para um terreiro de Umbanda. Para ganhar. Para adquirir doces e guloseimas. É verdade, cara. E dando sequência aqui. Como eu estava na escola na hora da distribuição, a mãe de santo entregou meu presente para o meu irmão. Só que ele não me repassou. Porém, estranhei ele com uma bola nova e um jogo de damas novo nas mãos. Disse que tinha ganho os dois. Aquilo me intrigou e enchi o peito de coragem e fui até a Umbanda perguntar se não tinha nenhum presentinho pra mim. A dona do recinto disse que tinha mandado um jogo de damas pelo meu irmão pra mim. Meu filho, tem sim, tem esse charuto aqui. Cheguei em casa e cobri o Laércio de porrada. Fomos separados pelo meu pai, que quis saber o motivo daquela briga. Então, o Laércio deu a versão dele e eu dei a minha. Meu pai, que era um beato fervoroso, não teve dúvidas em solucionar o problema. Pegou a bola e o jogo de damas e tacou fogo, junto com as sobras de guloseimas que o Laércio ainda tinha. Minha mãe, assustada com aquele fogaréu todo, quis saber o que era aquilo. Aí meu pai disse: ô, Annalise, esses dois moleques só dão dor de cabeça. Daqui a pouco estão fumando charuto e bebendo sangue de galinha aqui em casa. Não quero saber desses macumbeiros aqui. Imagina, Sunsê foi um bom menino? Sunsê fez tudo direitinho? Pega esse doce, mas não furunfa com ele, não. Alexandre, eu lembrei uma coisa aqui de briga de irmãos. Uma briga que você presenciou. Uma briga ótima. Eu vou refrescar a sua memória, você vai lembrar. Teve um certo show de rock onde uma banda que se apresentava era formada apenas por irmãos. Isso é 1993 ou 2, cara. Estava... 2, 1992. Inclusive, quem organizou aquele show de rock foi eu, Alexandre, mais o malandro. 1992, cara. Estávamos lá. Aí, no meio do show da banda dos irmãos, eu lembro que o frontman da banda chamava Paulo. A gente chamava ele de Irmãos Paulo. Irmãos Paulo, o nome da banda era Dog Walk. Dog Walk? Dog Walk. Não, isso eu não lembrava. Era Dog Walk. Aí, num determinado momento, um dos irmãos Paulo, o guitarrista, achou que seria uma excelente ideia dar uma de Kurt Cobain. É, ele tava tendo problemas com a guitarra, eu fiquei prestando atenção o tempo todo. Ele não tava era performance? Não, ele tava tendo problemas com a guitarra. E aí ele tava ali e tal, tentando, e eu, talvez as notas não saiam como ele queria, porque ele tava com a cara cheia de cajibrina também. E aí ele teve uma decisão. Que foi, que ele achava corretíssima, que era destruir a Fender Jaguar no chão do palco. Foi. E ele o fez, aí só viu, acho que o irmão que era dono da guitarra gritando: vai pagar! E o, vai irmão, pagar! O irmão tava cantando em inglês. No meio da música, ele segurou o microfone, eu falei: agora ele vai urrar alguma coisa. E ele soltou: vai pagar! Ele devia ter gritado: you are gonna pay! You are gonna pay! Cara, foi fantástico mesmo. E depois começou a rolar uma briga. Rolou. De pancada, paquetas. A briga dos irmãos Paulo, cara. Foi ótimo aquilo. Foi ótimo. Uma briga e tanto mesmo. Ouvintes do Agente em 86, deu uma curtida lá na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast, que é atualizar toda segunda e quinta-feira. Se você tem alguma dica, algum assunto para ser tema aqui no nosso podcast, mande um e-mail para falecom@agenteem86.com.br. Quem mandou a dica deste, Alexandre, foi o Walter Marcondes. E ele escreveu o seguinte no e-mail dele, abre aspas: tive de morar 2 meses com minha avó, pois eu e meu irmão Rubens brigávamos muito. A briga que levou nossos pais a nos apartar, inclusive de casas, olha só, se deve ao fato dele ter cagado dentro de uma lata e deixar essa lata na gaveta de uma professora da minha sala. Ele era insano. Pior, um maldito falou para minha mãe que tinha sido eu o cagador ali da lata. Fui surrado por ela, mas descontei tudo. Com requinte de crueldade, eu também obrei em uma lata e esfreguei na cara dele. Essa vingança foi melhor, né? Foi mais... Isso virou uma briga gigante e ele quase furou o olho. Olha, Alexandre. Que loucura, cara. Que espancamento. É. A pessoa se vazando um olho com e merda. Com a cara pra tudo. Cheia de merda. Puta que bosta. Depois disso, meus pais nos dividiram em casas diferentes. Irmãos, hein? Veja você, o Caim e Abel. Mas não se preocupem, hoje somos sócios e nos damos muito bem. Exame de fezes. E será que esse tipo de sociedade? Limpa a fossa. Deve ser limpa a fossa. Desentupidora rola bosta. Cara, essa história de Caíns e Abels aí da vida, na minha rua, essa história, eu vou trocar os nomes pra não correr o risco de sermos processados. Certo. Mas digamos que... Sua rua? Na minha rua. Digamos que um irmão se chamava TT e o outro se chamasse Naldo. TT e Naldo eram aqueles dois irmãos que ninguém na rua gostava muito deles, porque eles eram muito chatos, de fato, e eles tretavam demais. Assim, muita briga. Brigavam demais os dois. Ninguém apartava a briga dos dois. Como ninguém gostava deles, deixava eles irem até as últimas instâncias ali. Nem que fosse um tímpano perfurado. Exatamente. Porém, eles apanhavam muito da mãe e do pai. Eles eram constantemente espancados pelos pais. E eles tinham um deadline ali na rua. Uhum. Só podiam ficar até X horário, porque até... A hora que eles sabiam que o pai dele ia chegar, e o pai dele queria que eles estivessem limpos e de pijama já em casa. Pronto, quando ele chegasse. Uma noite justa de sono. Exatamente. E eles ficavam encebando na rua, porque todos os outros moleques da rua, a gente ficava jogando bola até tarde e tal, aquela coisa. E eles ficavam encebando. E, tipo, tava dando a hora do pai chegar, eles corriam. Eles corriam pra tomar banho. Só que sempre o maior, que era o TT, o que ele fazia? Ele entrava no banho e deixava o Naldo pra fora ali. E o Naldo correndo sério risco de o pai chegar e ser espancado. Aí... Uma vez o TT contou a história que o Naldo não estava sendo espancado, mas ele tinha que fazer uns favores pro irmão. Aí ele estava tomando banho e o Naldo falava assim: TT, deixa eu entrar para tomar banho com você, eu faço aquilo. Sim, cara. O irmão pagava um bola gato pro outro, cara. Eu não acredito. Uma relação incestuosa. Fala o nome.